Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. É o primeiro deste ano de 2026 e devo dizer que da minha parte é com muita alegria e satisfação que retomamos então este programa semanal, sempre com a participação do Sr. Padre António Loureiro, que já está aqui comigo. Sr. Padre, bom dia, seja bem-vindo. E sei que partilha também desta minha satisfação de retomarmos aqui o programa das Palavras de Esperança, depois das festividades também, depois dos picos de gripe, portanto, e todas essas situações que de alguma forma nos mantiveram aqui um bocadinho mais afastados. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Liliana. Também muito obrigado. Uma saudação a todos os nossos ouvintes. Votos de bom ano. Estamos no início de 2026. Começa com algumas dificuldades, mas oxalá seja um ano bom para todos, que nos possa trazer verdadeira esperança. Pronto, então, é com muita alegria também que me reencontro aqui, depois de um tempo assim de alguma paragem, pelas férias de Natal e de Ano Novo. Vamos ver se agora conseguimos manter aqui alguma regularidade, alguma, não é? Regularidade, que também nos ajuda a refletir sobre a Palavra de Deus, sobre a realidade da vida, sobre a vida aos olhos da fé, a luz da fé que somos chamados a ir descobrindo e que é sempre, seguramente, um caminho de otimismo, de ver que a vida vivida com o nome de Deus, apesar de todas as dificuldades, tem mais sentido e nos pode ajudar a sermos mais felizes. Certamente, e também a sermos um bocadinho mais otimistas e percebermos sempre que Deus está na nossa companhia. Senhor Padre, vamos olhar daqui a pouco para a liturgia do próximo domingo, é o domingo do Batismo do Senhor. Senhor Padre, mas fazemos aqui algumas considerações também. Este final de ano, início de ano novo, tem sido também de alguma forma difícil para a comunidade de modo geral, também com o agravamento das situações de saúde. Ainda estes últimos dias, as notícias das dificuldades de socorro que poderão ter levado a um número maior de mortes no nosso país. E também aqui pelo Conselho de Oliveira do Hospital, algumas perdas sentidas, nomeadamente falávamos há bocadinho do Sr. Costa, uma pessoa que tanta falta vai fazer certamente à nossa comunidade, não é verdade? É, exatamente, realmente o problema da saúde é uma dificuldade. Muitas gripes, e gripes um bocadinho mais agressivas, como estavam previstas, não é? Eu devo dizer que tive uma daquelas. E a Beatriz também, portanto, nós somos muito solidárias. quando uma está, a outra também, por isso. Sim, mas temos aqui o caso do Sr. Costa, realmente foi muito imprevisto, de um acidente, de uma queda, depois já tinha a saúde, pronto, muito pelos fios, debilitado, não é? Ainda que não o transparecesse, porque o Sr. Costa é sempre uma pessoa muito animada, muito sorriso, muito generosa, muito dado aos outros. Um verdadeiro guerreiro, não é? É verdade, é verdade. Também era uma pessoa assim que eu tinha como amigo. Uma das coisas que eu até recordei no seu funeral é que gostava muito de ir com ele visitar os doentes. Tinha assim um carinho especial com todos os doentes e um sorriso, uma palavra de ânimo. Ele próprio sempre neste movimento de sair de si ao encontro do outro, que é algo especialmente bonito e louvável, não é? Pronto, de repente, depois desse acidente, já não consigo recuperar. Pois. Eu, inclusive, falei com o enfermeiro lá, que me disse isso, olha, uma coisa começa a debilitar, depois já por complicações. Uma coisa leva a outras, uma acabou, complicação leva a outras complicações. E acabou, não é, por partir. Pronto, depois também a simpatia para com a família, não é? Agora ficaram sozinhos, ele era também um pouquinho ali o amparo, não é? O amparo de todos e a força. Também a sua ligação ao Sporting, a sua ligação ao Arcial, a sua ligação à Liga ao núcleo local, não é? Da Liga Portuguesa contra o Cancro. Tudo onde ela era muito ativa, sempre muito presente. Podemos sentir a sua falta, mas oxalá a sua memória também nos inspire a sabermos ser de nós mesmos e a pensar nos outros e a fazer alguma coisa pelos outros. Este António Costa foi sempre ao serviço dos outros. Então fica essa boa e sempre memória de sorriso, não é? Quando pensamos nele, lembramos certamente sempre do sorriso do Sr. Costa. Exatamente, não é, sempre verdade? Disposto, sempre proativo. Então que o Senhor tenha no seu descanso, no eterno descanso, e que a nós nos dê também esse testemunho de inspiração para nos momentos de mais dificuldade lembrarmos, olha, alguém que apesar de tudo ia para a frente, eu também vou ir, e às vezes assim é a vida, e de uns podemos também beneficiar os outros, neste caso agora com a sua memória, já que não está no meio de nós, que a todos ajude e nos dê esse coração generoso de simpatia, de abertura ao outro, de preocupar-se pelo outro e também de trabalho, porque ele era uma pessoa que acabava por fazer muito, apesar das dificuldades que já tinha, sempre para o bem do outro, para o bem do próximo. Uma pessoa também, curiosamente, que rezava muito, sempre participava nas celebrações, em casa também dedicava algum tempo à oração, mas está a ver, a vida é assim, não é por rezar muito que a saúde já não pode piorar. Não, os senhores padres e os papas e os bispos dariam aqui todos saúde, não é? O sentido verdadeiro é que Deus na doença também nos ajuda, dá-nos a mão, ampara-nos, e agora amparará também a família nesta crise. Pronto, então que a memória do Senhor Costa nos ajude efetivamente a termos um sorriso perante a vida, uma atitude otimista e também muito proativos, procurando fazer o bem e ajudar o próximo. Já agora, Sr. Padre, também este final de ano marcado aqui pelo acometimento de doença ao seu vice-presidente da Câmara Municipal, Nuno Oliveira, sabemos que está estável, portanto também teve conhecimento dessa situação. Exatamente, também outra situação de algo imprevisto. A ideia que tinha do vice-presidente é que era um homem de força, de boa saúde, e talvez isso também eu tenha apanhado desprevenido, não é? Sim, e ao mesmo tempo salvado, porque a coisa podia ter corrido pior. No fundo, a dizer aqui, David, a vida é um mistério. Nunca sabemos quando é que é, como é que vai ser o dia de amanhã. A expectativa é sempre correr bem, mas de repente pode vir um problema inesperado. Pronto, então os votos de melhoras. Melhoras, de rápidas melhoras, e que a família também sinta esse conforto de saber que o amanhã pode ser melhor, e se passou aqui uma crise, pronto, Oxalá possa voltar à sua plenitude. Ou ativo, não tarda nada, com certeza. Exatamente. E da sua saúde, não é? Exato. Sabemos que está tudo a correr bem, portanto também aqui os votos de melhoras para o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Nuno Oliveira. Sr. Padre, fazemos então aqui outras considerações, portanto decorreram as festividades também na Igreja de Natal e de Ano Novo, foram muito participadas, Sr. Padre, que balanço é que faz? Sim, quer dizer, podia ter sido pior, portanto é a nossa comunidade cristã que há um núcleo que participa habitualmente, tivemos também algumas pessoas de fora que estiveram connosco, depois a catequese, nomeadamente aquilo que é o hospital que nos envolve muito, fizemos a festa de Natal um bocadinho antes do Natal, e depois no Natal já não houve assim uma participação tão significativa como habitual, mas sim, tivemos uma participação normal e oxalá sintamos a necessidade de participar. Muitas vezes, mesmo as pessoas assim mais, ou pelo menos que se podia envolver um bocadinho mais, às vezes, pronto, facilita-se um pouquinho, é férias, não é? Depois são muitas festividades, acaba de noite, mas é sempre bonito ver quando somos capazes de não só celebrar o Natal, como começar o ano lado a lado com Deus, e Deus com certeza também nos há de ajudar. Dizer é que também este novo ano começa com um mundo de pernas para o ar. Completamente, Sr. Padre. Isto cada vez parece que estamos aqui numa situação mais difícil. Então, olha, os votos também que os nossos governantes e os governantes do mundo, aqueles que mais poder têm, que sejam capazes de ser ponderados e pensar também no bem, um bocadinho do espírito do Sr. Costa, que dizíamos há um bocadinho, pensar bem no outro, no bem do outro, e não simplesmente no poder pessoal, ou nesta vontade de império de dominar os outros, que era um bocadinho a lei medieval, né? É verdade. Tinha mais força dominável. Pensávamos que estava tudo lá para trás, não é? Mas está muito presente. E voltamos outra vez, e com armamentos mais complexos, portanto, que também põem em perigo o bem de muito mais pessoas. Então, oxalá, este ano possa também ter um bocadinho de ponderação e de equilíbrio na mente e na ação dos nossos governantes e dos principais governantes do mundo. Ainda que não tenhamos começado da melhor maneira, como pois acabou de dizer também. Sr. Padre, quer-nos falar do caminho sinodal, um novo modo de ser, agora com os cardeais em Roma. Exatamente, o Papa Leão XIV convocou um consistório, ou seja, reuniu os cardeais do mundo inteiro, e já marcou outra reunião depois para o verão. Portanto, ele no fundo parece que quer criar uma relação de maior proximidade e também de interrelação entre os cardeais, portanto, os cardeais que serão, de algum modo, os conselheiros do Papa, no modo global, não é? E então ele fez um consistório, foram 3 dias, em que os cardeais estiveram em Roma e tiveram a refletir sobre a Igreja, o método sinodal e a evangelização. O método sinodal é uma herança do Papa Francisco, fez o sínodo dos bispos com alguns leigos e que introduziu um novo método de decisão na Igreja e que este Papa quer continuar a implementar. Este método sinodal tem por base a conversação no Espírito. Se virmos alguma foto desse consistório, iremos ver uma grande sala com muitas mesas, com os cardeais à volta da mesa. Portanto, anteriormente era escutar, havia uma exposição, escutava-se. Agora há também uma pequena exposição, um tema que se tem que debater, mas depois há reunião em mesa de 8 ou 10 ou 12 pessoas. E então o método é muito, muito curioso. Também já aqui tentámos só uma vez fazer isso. Portanto, é que todos podem falar durante 3 minutos, cada um pode dizer o que entender durante 3 minutos sobre o tema, e depois, a partir daí, vai-se à procura de uma solução, de descobrir qual é o caminho. Mas toda a gente é obrigada a pensar, ou chamada a pensar, a refletir e a escutar a opinião. Portanto, é um método muito de escuta. O próprio Papa disse que estava a escutar mais que a falar, a tomar algumas notas. Portanto, no fundo, é para ver se entre todos somos capazes de nos afirmar como Igreja viva, o que contrasta um bocadinho, de algum modo, com aquela verticalidade da autoridade que diz e que os outros têm que escutar e depois executar. Neste caso é, vamos abertos ao Espírito, conversações no Espírito, quer dizer, exatamente aberto ao Espírito Santo, mas abertos à solução de um problema em que se pretende descobrir a melhor solução, uhum, mas escutando a todos. Todos são chamados a participar, não é? Exatamente. Verdade? E neste caso eram os cardeais, não sabemos muito bem as conclusões ou os debates que fizeram. 5 foi exatamente sobre este método que se quer implementar na Igreja, e digamos que é algo mais difícil, porque leva tempo, não é? O bispo, por exemplo, decide uma coisa, comunica e já está. Aqui tem que haver uma reflexão, certo, um diálogo, e depois então que venha as conclusões. Vamos ver se isto também ajuda a Igreja a sentirmos mais comunidade fraterna, mais de irmãos, mais atentos aos sinais do Espírito Santo, e que se transforme depois numa ação que crie mais fraternidade dentro da própria Igreja e um sentido de missão mais vivo, que é aquilo que todos também estamos à procura e queremos inspiração para o viver. A Igreja, como dizia o Papa Francisco, desde o batismo é missionária, e o Papa João Paulo II falou muito nisso, e todos os Papas. Portanto, a Igreja, a fé, se eu a vivo, uma da dimensão é comunicá-la, é anunciá-la. Foi o mandato de Jesus, ir por todos os povos, anunciai, fazei discípulos, comunicai, falai do reino de Deus que está preso, anunciai a Cristo ressuscitado. Portanto, esta é a nossa missão, porque desde a fé vem uma experiência nova em que o amor de Deus se pode viver e nos descobrimos fraternalmente irmãos uns dos outros, e depois também com a esperança de que no final a vida eterna será a nossa recompensa ou será a etapa definitiva. Pronto, então também fica este desafio a que também nós, sobretudo a Igreja, saibamos escutar o outro, fazer espaço ao outro, para que todos juntos possamos caminhar para viver no concreto o Evangelho que o Senhor nos deixou. Muito bem, sigamos então esse exemplo. Sr. Padre, estão também previstos momentos, já por cá, não é? Alguns momentos de formação. Sim, temos aqui, ultimamente tem havido muita insistência que a formação é fundamental também na vida religiosa, no conhecimento da Palavra de Deus, no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da doutrina da Igreja, numa reflexão em comum que também se faz. Portanto, penso que os cristãos leigos, os padres também, iremos ter agora em janeiro um encontro de 3 dias em Fátima, também justamente para formação permanente, como nós dizemos, mas isto é necessário para a necessária reciclagem, e, não é? Exatamente, verdade? E atualizar-se um pouquinho, mas isto é também para toda a Igreja, para todos os leigos, e penso que quanto mais houver formação de leigos, portanto, leigos capacitados para, conhecendo a Palavra de Deus, tendo conhecimento da doutrina, da Bíblia, poderem depois também ajudar melhor os outros e tomarem decisões e orientar a comunidade. Então, a formação de catequistas, ser catequista é muito importante. Portanto, para ser catequista é necessário ter formação. Durante muito tempo, como estudante catequista sem formação específica, sem... O amadorismo, não é? É, um pouquinho, mas sem... O que depois torna difícil, porque a pessoa não tem conhecimento para transmitir aos outros. Portanto, é um bocadinho mais sentimental, emocional, ou... Não, portanto, então, na medida em que houver um conhecimento, um aprofundamento, e quando esta formação ajuda não só a ter conhecimentos teóricos, mas também a fazer um pouquinho de experiência do encontro com a Palavra de Deus, de uma reflexão, então isso é muito importante. Portanto, está a decorrer esta formação ser catequista, uma vez mais, parte online, parte presencial. No próximo domingo teremos também dois temas de formação presencial, portanto, muito importante. Quem é que administra esta formação? Portanto, este é o SEDEC, o Secretariado Diocesano, que faz as emissões em Coimbra para toda a Diocese. Muito bem. E depois estou eu e um grupo de catequistas. No próximo domingo também estará o Padre Rodolfo. O nosso grupo agora tem a nossa unidade pastoral, também a unidade pastoral sul. E então é um caminho bom. E vamos ver se entre todos nos vamos ajudando a que sejamos cristãos. Mas agora, desculpa, este último apontamento que nos fez, portanto, houve aqui alterações a nível não, do... Não, quer dizer, há a formação de, que é proposta a ser catequista. Ah, muito bem. Para todos os prestados, para todos. E juntaram-se nestas unidades, certo. Esta sinergia, este esforço de poder... A união faz a força, não é verdade? É, exatamente. Padre, como nos diz esta expressão. Depois há outras também, outras sim, formações. Exatamente. Há uma formação em Coimbra, também para toda a Diocese, sobre raízes bíblicas da espiritualidade. É muito importante, então oxalá também leigos, quem quiser poderá participar, é aberto a toda a gente, mas no modo especial aqueles mais comprometidos. As inscrições estão no site da Diocese, e era bom também que os nossos catequistas, os nossos ministros, os leigos com mais empenho, com mais dedicação, pudessem inscrever-se e participar, porque acaba por ser um momento em que, com uma exposição sobre a espiritualidade, neste caso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois na vida da Igreja, na vida da Igreja, a partir da Bíblia, depois dá conhecimento, dá força interior. Penso que estes momentos de formação são muito importantes. É verdade que às vezes as pessoas, pronto, é como tudo, né? Já dedicam um pouquinho de tempo, já é muito, e depois é preciso de mais. Mas à medida que a pessoa vai fazendo este dar tempo a Deus, dar tempo à formação, acaba por ser também recompensado e provocar alegria interior, o que é muito positivo. Muito bem. Também a catequese de adultos. Exatamente. E preparação para o crisma. Exatamente. Começámos ontem um novo grupo. Aliás, já tínhamos tido a União Zero em janeiro, um novo grupo de formação de adultos para o crisma. Uhum. Penso que é muito importante. Temos também aberto a pessoas que já tenham feito o crisma, mas queiram fazer uma espécie de reciclagem, portanto, refletir de novo e envolver-se um bocadinho mais na comunidade. Mas depois já não farão o crisma. Sim, o crisma é só uma vez, mas claro, tem as mas duas poderão missões. Participar nesta exatamente. Formação. Que no fundo é também uma modo de aderir, de participar na vida da comunidade, de reavivar a fé. É dada também por catequistas leigos, portanto são quatro catequistas, eu também estou, mas quatro catequistas que também comunicam a fé, e é uma experiência muito bonita de pessoas que têm um bocadinho mais de formação e que desde essa formação que receberam, as suas experiências, são capazes de ajudar os outros também a crescer na fé. Portanto, quem ainda não fez o crisma ou quer reavivar um pouquinho o seu percurso de fé, pode participar à próxima. Portanto, há esta porta aberta. Exatamente. Não é? A igreja não fecha portas para às pessoas. Portanto, há sempre uma maneira de acolher. Exatamente. Quem possa ter andado mais desavindo. Exatamente. É? E agora e se queira reconciliar. Exatamente. E de repente é uma surpresa quando a pessoa começa a olhar a Bíblia, a descobrir a beleza da fé. Não é? E então foi a primeira reunião, daqui a 15 dias, portanto dia 22 será a segunda reunião, se alguém quiser ir ainda é bem-vindo, para depois fazermos este caminho que concluirá com o sacramento do crisma, mas que criará ali uma espécie de comunidade de discípulos também à volta da mesa, o que é muito interessante. Muito bem. Sr. Padre, também vai acontecer o almoço das famílias. Sim, e já agora como anúncios também o almoço das famílias no dia 1 de fevereiro, tradicional, que convidamos as famílias, como famílias, a poderem participar. E de um modo particular aqueles que em 2025 fizeram um aniversário múltiplo de 5 no sacramento de matrimónio, ou se casaram neste ano, que é também uma maneira de a família sentir que é um lugar privilegiado da graça de Deus, e que às vezes é bom lutar muito pela família, amar a família, repensar a família, pensar nas prioridades da família, que às vezes não é só a vida material, às vezes a pessoa no ramo na corrida acaba por poder descuidar alimentos. elementos fundamentais. Então também é uma maneira... É sempre um encontro muito interessante, não é, seu pai? Onde também se encontram ali casamentos duradouros, não é? Já é habitual, as celebrações de... Às vezes há 50 ou 60 anos, já temos, ou até, já temos até mais. Portanto, olha, um convite para todas as famílias ter o almoço. O almoço já tem o prato, que acabou por... Era para ser rotativo, mas acabou por ser fixo, porque foi de muito agrado, que é uma boa feijoada. Muito bem. Então vamos... Depois temos também um aspecto formativo, haverá um palestrante que nos dá também um tema, que nos ajuda a refletir. Costuma estar o seu bispo, não é? Não. O seu bispo esteve no ano passado, este ano, não sei se ainda poderá, não sabe. Não sei se poderá estar. Mas vai-lhe ser feito convite, ou já terá sim, sido? Sim, mas não é? tem muitas coisas, nem sempre poderá estar que se repartir uma vez, um bocadinho para cada lado, não é? Mas esperamos que seja um momento assim bom, em que possamos viver a alegria de ser família e celebrar a família uns com os outros. As inscrições estão abertas? Sim. Ou já? Sim. As inscrições estão abertas, estão nas. Pode ser também online ou nas paróquias. E oxalá possamos fazer também um bom grupo com aqueles que celebram o dom da família e o dom do matrimónio cristão. Muito bem, seu padre, vamos agora concentrar-nos então na liturgia de domingo, dia 11 de janeiro, o domingo do batismo do Senhor, seu padre. É um domingo especial? Sim. Entramos numa nova fase? Exatamente, exatamente. Portanto, há o tempo do Natal, em que o primeiro evento, começou o ano litúrgico, o evento, depois o Natal, depois a festa dos Reis, ou da Epifania, e depois começa o tempo comum. Então, o domingo do batismo do Senhor é o primeiro domingo do tempo comum. Do tempo comum. E depois começa o paramento. Agora, o tempo de Natal era branco, depois passará a ser verde, sinal que vivemos nesta Igreja da Esperança. E o tempo comum quer dizer que é a vida habitual, o tempo em que se celebram os mistérios de Cristo e da vida que se corre. E então o batismo do Senhor é a transição entre aquilo que era o tempo de Natal, a infância, o Jesus que nasceu e que vai crescendo, e agora começa a sua vida pública, justamente com o seu batismo. Então é isso, será a festa de transição entre o tempo de Natal e o tempo comum. Muito bem. Que será este domingo. Vamos então olhar para o que nos diz a primeira leitura do profeta Isaías. Fala do servo escolhido por Deus para ser luz das nações e abrir os olhos aos cegos. É um texto, portanto, no fundo, o profeta Isaías vai fazendo, tem muitas profecias, digamos assim, em que fala de que Deus há de vir, há de intervir na história, há de ser um elemento salvador, que há de acontecer uma grande transformação. Então este é justamente um desses textos, não é? Eis o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito, o elevo da minha alma. Sobre ele farei repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Portanto, no fundo, esta profecia de que há de vir alguém que tem este título de servo do Senhor, o meu servo, que será motivo de esperança, que terá a justiça de Deus, que será cheio do Espírito Santo, que renovará todas as coisas. Portanto, e que nós depois vemos que é Jesus quem concretiza efetivamente este servo do Senhor, não é? Fui eu, Senhor, que te chamei segundo a justiça, tomei-te pela mão, formei-te e fiz-te aliança dos povos e luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirares da cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Portanto, no fundo, é esta esperança de que há de haver uma intervenção de Deus que renovará todas as coisas. Pois, e nós vemos isto justamente em Cristo, como aquele que o Senhor escolheu para ser ele a luz das nações, aquele que nos vem abrir os olhos para ver uma nova luz, um novo sentido de vida, um novo caminho. Já não só para o povo judaico, como seria aqui previsto, mas que de repente se abre a todos os povos, a todas as nações, e por isso nós também o queremos acolher como tal. Pois será este mesmo que depois será no batismo apresentado como o Filho de Deus no meio de nós. Senhor Padre, segundo a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o discurso de Pedro que dá testemunho do batismo de Jesus. É, exatamente, este é depois do Pentecostes. Pedro é quem faz os grandes discursos no livro dos Atos dos Apóstolos, em que anuncia a Cristo, fala de Cristo, explica quem é Cristo, conta as histórias de Cristo, e ele aqui, pois, é escolhido este texto justamente porque também Pedro, na sua pregação, refere o batismo de Jesus. E Então ele diz: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus o ungiu com a força do Espírito a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem, curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Portanto, refere efetivamente que João Batista pregava e que depois aí Jesus também foi ungido pela força do Espírito Santo. E depois vem esta frase tão bonita sobre Jesus, que passou fazendo o bem. Portanto, Jesus é exatamente alguém que passou fazendo o bem. E é uma referência que todos nós temos também a colher. Oxalá outros pudéssemos ter também essa mesma referência, como falávamos ainda há um bocadinho, por exemplo, no início do Sr. Costa, não é? Que esta ficar na memória de alguém que fez o bem. Jesus foi isto, passou fazendo o bem e diz, e curando todos que eram oprimidos. Portanto, dando paz no interior. Isto curar não é tanto um curar físico. A linguagem é curando os que estavam oprimidos pelo demónio, pelo mal. Portanto, é dando a salvação interior, dando a paz interior, retirando-nos do caminho do mal para pôr-nos numa nova luz que vem pela força do Espírito Santo. Então, efetivamente, esta referência desde o início ao batismo de João Batista e também depois a Jesus que foi batizado. E o Evangelho segundo São Mateus fala-nos exatamente de João que batiza Jesus. Todos os Evangelhos falam do batismo de Jesus. São João, São Mateus também conta como Jesus foi batizado e fala sobretudo da surpresa de João, porque ele diz: eu é preciso ser batizado por ti e tu vais ter comigo. Então João, ao ver antes Jesus, parece que ele sentia que se estavam a inverter os papéis, mas Jesus disse: deixa por agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. Quer dizer, no fundo é: deixa que o plano de Deus se possa executar, porque Deus quis que eu também passasse por esta experiência. Porque o que é surpreendente? João convidava os pecadores ao batismo, que era um batismo da renovação de vida, dizer, comprometer-se a deixar o mal e começar a praticar o bem, a ser justo, a ser reto, a ser mais fraterno. E Jesus de repente aparece, digamos assim, na fila dos pecadores. Jesus, que não tem pecado, que é o Filho de Deus. E João Batista sentiu-se assim um bocadinho surpreendido e até incomodado. Não é? Tudo me diz pensar a mim. Mas Jesus entendeu que este era o caminho que Deus lhe pedia, porque Jesus veio para assumir a condição do pecador, para lhe oferecer um caminho, para perdoar os nossos pecados. Então Jesus assumiu e aceitou pois passar por essa condição, fazendo-se igual ao pecador, ele que não tem pecado, mas para viver a experiência do homem, a nossa experiência, para dizer-nos: olha, eu passei por aí, vem tu também. E então ele vai à frente, pois assume, carregando o peso do pecado da humanidade, para nos abrir a porta para a união com Deus. E então diz que quando foi batizado, né, abriram-se os céus e veio o Espírito Santo como uma pomba sobre ele, e escutou-se uma voz que dizia: este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. No fundo, o que é que está a dizer? Está a dizer que Deus, há uma, está a ver aqui, uma espécie de teofania. A teofania é a manifestação de Deus, é que está o filho, está a pomba que simboliza o Espírito Santo, está a voz do Pai, este dizer. Isto é uma maneira, digamos assim, de expressar a presença de Deus, que é envolvente. E depois este convite: este é o meu filho, escuta o meu filho. É Cristo aqui, a resposta de Deus é Cristo. E por isso nós cristãos somos convidados a olhar para Jesus, a aprender de Jesus, a imitar a Jesus. O que ele vive, o que ele diz, o que ele fez, para nós acaba por ser determinante e fundamental, e critério, é o nosso critério. Pronto, então, com o batismo de Jesus, também dizer que o batismo de Jesus não é o mesmo que o nosso batismo. O batismo de Jesus era um batismo de conversão moral, digamos assim. O nosso batismo é a participação na morte de Cristo, é um batismo que nos torna filhos de Deus. Portanto, há uma graça superlativa que, de algum modo, também corresponderá a este dom do Espírito Santo que Jesus ali também expressou. Pronto, então, ser batizado é algo grande, não é? Simplesmente às vezes jurar: batizar o meu filho porque chora muito de noite, não é? Ou porque... sim, está bem, mas o batizar o filho é porque eu quero que ele tenha que ele tenha uma vida de fé, uma vida no amor de Deus, quer que ele tenha a bênção de Deus, que fique cheio do Espírito Santo, que a sua vida seja vivida no amor de Deus e aberta à eternidade, para que possa vencer o mal e praticar o bem, não é? O batismo cristão é participar na morte e ressurreição de Jesus para viver na condição de ressuscitado, que é a vida nova do amor de Deus, que é foi para isso que Jesus viveu toda a sua vida. Portanto, pelo batismo participamos desse mistério de Cristo, que no fundo é toda a vida de Jesus, não é? Que ali se concretiza nesse momento em que tradicionalmente até o batismo primeiro dos cristãos era por imersão. Sim. Que a pessoa era mergulhada na água, não é? Que, para simbolizar justamente isto, é morrer ao pecado, desaparecia e depois ressuscitava e vivia a vida nova do amor de Deus. Pronto, portanto é só para dizer isso, claramente o nosso dom, o nosso batismo, algo muito importante, uma graça que somos chamados a viver, e oxalá também esta consciência que eu sou batizado também nos seja para nós um dom e que a possamos reavivar, porque é aí que teremos a força para vencer o mal com a força do bem, como fez Jesus. Este sentimento de pertença, não é? À família de Deus. Exatamente. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa. Temos, como é hábito, sempre um tema musical para fechar. O que é que nos traz? Então pode ser um tema também relacionado com o batismo, que nas nossas Eucaristias e nos nossos encontros com os jovens é muito cantado, é um tom ligeiro, mas ao mesmo tempo que nos fala desta importância do Espírito Santo sobre nós. Então batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito, para que o batismo seja também esta força do Espírito Santo que nos renova. Vamos então ficar com este tema. Chegamos então ao fim do nosso programa de hoje. Senhor Padre, obrigada pela sua vinda e presença aqui na Rádio Boa Nova, e também por partilhar connosco, comigo, com os nossos ouvintes, todas as suas palavras, que são carregadas de esperança. Esse é o objetivo, não é verdade? Pronto, muito obrigado também. Eu espero que seja efetivamente um ano em que sejamos capazes de revivar o nosso lado melhor, para que cada um se possa autorrealizar, também como comunidade possamos crescer, e que a comunidade cristã, os que temos mais fé, digamos, e aqueles que participamos mais, pois somos capazes de ser heraldos do Evangelho, testemunhas do Senhor, anunciadores da Boa Nova, para que Jesus possa continuar a ser amado e a sua vida dê sentido a todos aqueles que estão, como diz Jesus, como dizia ali a primeira leitura, na tribulação, ou no sofrimento, ou na cegueira. Que tenhamos aqui um ano de otimismo, de boas realizações e de bênção de Deus. Que seja assim, Senhor Padre. Todos precisamos, não é verdade? E Senhor Padre também. Portanto, votos também para um ótimo ano para si. Senhor Padre, obrigado. Então, nós regressamos na próxima semana e damos por terminado o programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.